olhando um cavalo bravo no seu livre cavalgar. Passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para um cavalgar, de também ir para um cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem te vi e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. Seu livre cavalgar passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para o cavalgar, de também ir para um cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem te vi e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso.